noite sem estrelas. Ninguém a me escutar. Só rejeições. Quando eu olhei pra minha vida, enfim, eu parei, meditei, descobri, não podia fugir. Oh, meu Deus, ajuda-me. Te adoro.